yarışmanız için kimin ödeyeceğini de şimdi alalım. Dan 3304, chame sempre Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, 260, Dan 3304. Xenema 250, acione identificação. Oi, Itapiris para nível 050. Ajuste em Salvador no 015. Na escuta do controle de Salvador, informam que estamos operando com a DP-23. Na escuta do controle de Salvador, informam que estamos operando com a DP-23. Separação agora será de 10 milhas. É 2703, com quem você está mandando? Gente, por quantas milhas virá você está por? Gente. Desabia para 2000 pés, autorizado IADF, que é que sois da pista 10, ajuste 10, não tem com o número 1 na aproximação. Número 1, Domingo, 2000 pés, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 3896, avô, a posição em TAP, disponível 050, sem identificação. TAP na flota, 050, identificou na 2703, 7 milhas, posição coral, serviço radar encerrado. Chama o controle e 10 na frequência 1203. Oi, rotário 2703, e Léo 1201. Azul 2590, centro da Índia. Mantém 290. Azul 2590, acione identificação desse avião chegada com médio 1 para o nível 070. O ajuste está voltando 015. Descendo 60, via Bomed. Pode voar direto para a zona? 8-9-6, mantém aí, tá aqui. Tá, Xené 6250, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 119, boa, 6250. Torre, Salvador, Xené 6250, boa. Xené 6250, bom dia. Ajuste no 05, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde, 6250. Cinco nove zero, vou posição Itapim. Dois cinco nove zero, qual é o controle? Oh, desculpa aí, falei no rádio errado aqui. Pro de Itapim. 3896, desce para 2000, pede autorizado IADS, é que foi da pista 190, com ajuste na 095, reposta estabilidade. 2000, descendo 1095. Zero, vento, 1-0 graus, 059. Tango Victor Hotel Foxtrot. Acione identificação desse avião chegada bom para 4010 ou ajuste no 015. Tango Victor Hotel Fox, autorizado direto do PR Salvador. Para 4007, não pode parar com o salamento. 6311, autorizado decolagem em pista 10, vento 090 graus 05 nós. Alinhamento decolagem 10, alinhamento 590 reduza para 230 mais. Reduzindo para 230. Oceana 6311, decolado aos 53, chame o controle em 119.8. 119.8, obrigado, Oceana 6311. Controle Salvador, Oceana 6311, muito bom dia. Vai cruzar 2.10. Oceana 6311, contato radar de decolagem, autorizado direto Leda, supernível 360. Leda 360, Oceana 6311. Zero desça para 4.000 pés, a gente não zero no 5. 4.000 no 0 no 1? No 0, 1 no 5, azul, 25 no 0. No 0 no 5, 4.000 pés, 25 no 0. 8-63 no? Na guardia, chama 63 no 1. Tá. 3896, chama a torre na frequência 118 decimal, 95. 295396, boa. Está autorizado a evacuação motiva. Direto motiva, 6-3-1. Zulu 2590, disparado 2000, pede autorizado ILS, X-Way da pista 0, X-Chan 095, está estabilizado. 590 vai executar então o ILS, descendo 2000. 50 graus, 612 nós. Ele volta no 0, tá 3896. Estação voo estável, 45 da chegada, bom, MED 1. Espanha New 050. Ajuste no 0115. TAP Brabo, MED 1, 10-15, desce pro 050, azul 2780. Gente, vai botar no litoral Hotel Fox, Capão de Zeus, 2 BR Salvador. São 3896. Solo ao 59, em livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direto do mal, está fazendo o 9, devo. 590 estabilizou. Azul 2590 chama a torre na frequência 118 decimal 95. 1895? Torre Azul 2590 passa externo. Azul 2590, Torre Salvador. Autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 horas. Autorizado pouso, o azul 2590, pouso 10. Bom dia, Gol 2171, tá no ponto paradão 0 visual com a aeronave nacional até. Gol 2171, bom dia. Após a passagem do tráfego que pousa, a TR da Azul, autorizado alinhar e manter pista 10. Bom dia, após a aeronave da Azul e manter 10, Gol 2171. Não. Presente a modificação para visual e possível fora da rotatória. Boa tarde, Vitor da Tia Fox, nome SR da Salada, então 1303, desça para 2510, o ajuste no 0195. 2510, 0195, autoriza a rotatória? Autoriza direto a rotatória. Desça para 2000 pés, está autorizado e LX foi da pista 10, ajuste no 095, reposta estabilizada. 2000 autorizado LX foi da 10, ajuste no 095, sente que pode dar estabilizado, 2780. Voo 2171, autorizado decolagem pista 10, vento 150 graus, 07 nós. Livre decolagem da 10, voo 2171. padrão em Salvador, gol 2094, faixa 1-6-0. 1-0-9-4, SN, certificação dessa via, chegada Golmed 1 para nível 050. O ajuste em Salvador, 1-0-1-4. Sim, que desce 050, 1014. Eu vou possibilidade de voar, tá? 8. 19, pode ir. Contato com o radar da decolagem, após 2.000 pés, para autorizar direto o Leida, estou para nível 360. 360, 2.000 pés, boa Leida, 2171. 1094, para autorizar direto o ITAP, reduzido para 2.509. Na prova de ITAP, reduzido para 2.0094. Ligou 2171, mantém a proa 215, habitação Mansões. Gente, gol 2171, por quantas milhas irá manter a proa? Ok, vai ficar mais 20 milhas, consigo correr na proa de ponte, tá, com o transporte de óleo vitais. Gente, gol 2171, na guarda. Retratar o Fox para 1.800 pés, atente à área proibida de Massari. 1.500, atento à área, o retratar o Fox próximo. Autorizado, vou à posição Mótiva. 2171, direto Mótiva, obrigado, senhor. Oi, bom dia, Papa Romeu César Luego. Papa Romeu César Luego, bom dia. Prossiga. Animar para acionamento. Acionamento por ponto de risco, é poste para a decolagem. Agora é tudo pronto, César Luego. Estabilizou a loca, 2780. 2780, torre 118, decimal 95. 1895, centro, 2780, boa. Então, loca, o ferro, money, go ahead. contact Abraham Request, Delta Kilo, Abraham 3. Approve the taxi, report to cross on A17. Aqui agora, foi a Texas 2780, Abatanguá, Campo, Ceará. Azul 2780, final estabilizado. Azul 2780, ajuste de altímetro no 04. Continue a aproximação, guarde autorização de pouso. 04, aguardando autorização para pouso. 2780. Sou eu, Papa Rodel, Sierra Lueco, astronauta, pronto. Sierra, Zulueco, decolagem ficou em risco, RMAR. Vento do aeródromo 140 graus 079, reporte fora do solo. Fora do solo, Sierra Lueco. You are here to holding point, taxiway, Papa, decolagem na linha 7, Papa, tem agora de você. Outro, Sierra, taxi, taxiway Lima, vai a taxiway Quebec. Mike in Lima, clear to cross the runway. On Lima, contact Salvador Ground 121 Decimal Niner. Clear cross runway 17, via Quebec. Mike enter Lima, contact ground 121 Decimal Niner. Azul 2780, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus 07 lança. Pouso autorizado pista 10, 2780. Fora do solo, Sierra Azul Eco, visual com azul. 6 Papa Romeo, Sierra Azul Eco. A retagada do azul na final, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da 10. Reporte eixo 1028 livre. Reporte na retaguarda do mesmo livre, Sierra Azul Eco. Azul 2780, informação de tráfego, Robson 44. Vai cruzar agora 500 pés da sua retaguarda sem interferência com a sua aproximação. Sérgio Tráfego, 2730. 2835, 251. Salve de Gretchen, eu sou a Charlie, confirme distância de Salvador e a radial de Salvador. Sione transponda 0122. Informe o Beto Chaves Cateade, acesse a pressão 0122. Beto Chaves Cateade, copiou com o Sose. Informe o Beto Chaves Cateade, acione e transponda 0122. Voltando ao Vitor Hotel Foxtrot, para ingresso do circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Doutor, está aqui, bom dia. Sim. Papo Uniforme, Juliette, Chanta, Charlie. Papo Radar, estabelecido a 48 milhas, fora oeste de Salvador. Confirme intenções. Chame passando vertical da RMAR, Vitor até o Foxtrot. Está passando RMAR até o Foxtrot. 2780 no solo, zona 5, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Primeira direita, solo 219, 2780. Papa Romeo, Sierra Zulu Eco. Liberado o campo, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, grato. Controle, bom dia, Papa Romeu, Sierra Zulu Eco. Papa Romeu, Sierra Zulu Eco, mantém 500 pés na linha do litoral. Confirma interessante. Sierra Zulu Eco. Zulu Eco, confirma uma parte de sobrevoo. Amateu Superbom, Farol da Barra, Centro Histórico, Iguatemi. Pois prossegue o Pro Direto da RMA, seu autorizado. Gente, Terra Zulu, Eco, Repórter 94 sobrevoa, ajuste no 0114, mantenha 500 pés. Vamos crescer os 300 pés, ajuste no 0114. Pisado na pista no 7, vento de 140 graus, 08 nós, que legal no 014. Autorizado, Vitor Adal, Fox Trot. Estabilizado, 094. Corre, 118, décimo 95. Rodor. Salvador, Gol 094 no ILS. Gol 094, continua a aproximação, reduza para mínima de aproximação, aguarde produção de pouso. Eu tenho um tráfego no final, pistão no 7, aproximadamente para pouso em mais uns 15 segundos. Gente, a reduzir para aproximação, Gol no 097. Completando o Vitor, até o Foxtrot, evite reduções, pouso autorizado, pistão no 7. Continua para autorizado, até o Foxtrot. Azul Fox 2071, descending by level 220 to 160 bomber idle. Azul Fox 2071, descending by level 4, descending 4,000 feet via bomb arrival, in H101.4. Good bumper up, QNH. Outro Salvador, bom dia, Sam 3740, cruza 160 para 150, informação Índia. Sam 3740, vai posição Itapes, desce para nível 050, o ajuste Salvador 094. Direto Itapes, 1040, Sam 3740, obrigado. 1-0-1-4, tráfego agora, tocando solo, vento de 120 graus, meia dúzia de nós, que negão no 0-1-4, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, gol no 0-9-4. Livre pouso, gol no 0-9-4. Papa Tango Vitor até o Foxtrot no solo 2-0, por gentileza confirme pátio que se destina. Pátio 4. Pátio 4, ciente, livre, backtrack, chame livrando na taxiway Oscar. Chama livrando na Oscar. No solo 2-1, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 1-2-1, decimal 9. 2-1-9. Salvador, no seu bom dia, gol na 2-3-0, bom espera pronto. 3-0, autorizado alinhar e manter na pista no 0. Alinha e manter no 0-2-3-0. 230, autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento Juno 30 graus com 07 nós. Alinha e decola no zero, voa no 230. Vitor, até o Foxtrot. Copiado, estacionar frequência livre, bom descanso, Vitor, até o Foxtrot. Sobrevoo para o Sierra Zulu Eco. A gente procura o momento Sierra Zulu Eco, repórter de exame lá faz sobrevoo. Vai livrar a toalha agora, 140. Gente, Sierra Zulu Eco. Voo 1230. Voo 1230. Contato radar decolagem sobre a via saída Puca para nível 370. Ok, subindo via 370, 230. Opa, dá pra fuga da presença? Boa, 1230, após 2000 pés, pra poder ir direto fuga. 2000 direto fuga, só que ele é. Deixa a via para 2000 pés, autorizado IADF X-Ray da pista no zero, número na aproximação. Para 2000 pés, autorizado X-Ray, reportar estabilizado.